mexeram foi com doido, é? Então toma! A minha ex quer virar minha amiga. DJ Rafael sempre. DJ Guto Pratinense. DJ Guto 100% Pratinense. Liga todo dia pra querer jogar papinho. Já tô ligado que essa mina é uma safada. É desculpa danada pra poder sentar pra mim. Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Poder que pariu, mas quer contar de entrar minha ex. Poder que pariu, mas uma vez com minha ex. Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Poder que pariu, mas uma vez com minha ex. Poder que pariu, mas quer contar de entrar minha ex. DJ Nando do estúdio super eletrizante do Acará. A minha ex quer virar minha amiga. Isso complica. Que às vezes bate vontade. Eu taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Ela gosta dessa putaria. Liga todo dia pra querer jogar papinho. Já tô ligado que essa mina é uma safada. É desculpa danada pra poder sentar pra mim. Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Tem que parar uma coisa pra te dar minha ex. Tem que parar uma coisa pra te dar minha ex. Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Tem que parar uma coisa pra te dar minha ex. Tem que parar uma coisa pra te dar minha ex. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar. É o Baixinho Saúde. Tá na a porrada sonora do Pará. Baixinho São. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Belly! Não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Vem mil grau que o baixinho passa o sal. Vem mil grau que o baixinho passa o sal. Sal, sal, sal, sal. As peguei tem doida, as peguei tem doida, doida. As peguei tem doida, as peguei tem doida. As peguei tem doida no baixinho sal. As peguei tem doida no baixinho sal. As peguei tem doida no baixinho sal. As peguei tem doida no baixinho sal. No baixinho sal, no baixinho sal. Em Belém do Pará. 40 graus, e no baixinho salde. Vem mil grau que o baixinho passa o sal. Vem mil grau que o baixinho passa o sal. Vem mil grau que o baixinho passa o sal. Vem mil grau que o baixinho passa o sal. É o Baixinho Saldi. MC 3DG na voz e Júnior Safro na produção. Júnior Safro. Vem mil grau que o baixinho passa o sal. Vem mil grau que o baixinho passa o sal. A porrada sonora do Pará. Baixinho, baixinho, baixinho sound. Sal. Baixinho sound. As peguei tem doida, as peguei tem doida, doida. As peguei tem doida, as peguei tem doida, doida. As peguei tem doida no baixinho sound. Júnior Safro. As peguei tem doida no baixinho sound. As peguei tem doida no baixinho sound. As peguei tem doida no baixinho sound. No baixinho sound, no baixinho sound. Em Belém do Pará. Tá 40 graus e no baixinho salde. Vem mil grau que o baixinho passa o sal. Vem mil grau que o baixinho passa o sal. Vem mil grau que o baixinho passa o sal. Vamos lá, meu baixinho sal. Bota pra cima. As peguei tem doida, doida. As peguei tem doida. As peguei tem doida, doida. Baixinho salde. O chão, bebe o uísque, fica maluco, em casa no baile de copo na mão. Tanca, tanca, tanca, gelada, vou ficar, boia, tanca, tanca. Canhões. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Canhão principal pronto. Baixinho Sound. Baixinho Sound. Desta vez eu acerto. A porrada sonora do Pará. Mais. Isso é uma ferramenta de esfolamento. Eu acerto. Baixinho Sound com os DJs Sensação do Pará. DJ Maicon Valdez, DJ Rafael, DJ Tãozinho Mendes. Mas ela quer o seu envolvimento, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Fala, Mel! DJ Lohan que tá tocando. Planejou um assalto foda, mais valioso que ouro, mais valioso que nunca nossa tropa. É o 57 de chachota nossa tropa. É o 57 de chachota nossa tropa. É o 57 de chachota nossa tropa. É o 57 de chachota nossa tropa. Vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, então joga pistola, então joga o veado. Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, então joga pistola, então joga o veado. É DJ Mel e DJ Lohan, os DJs referência em produção de Tecnofunk no Pará. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Guto Pratiense, o top DJ do Pará. Ela quer o seu gostoso, in my mind, in my head. DJ Lohan que tá tocando. Sound, um show em som e iluminação. Baixinho Sound vai tocando, tocando, tocando, tocando. E vai botando na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. Baixinho Sound vai tocando, tocando, tocando, tocando. E vai botando na pressão, na pressão. pressão, na pressão, na pressão. Doido, vestida de Supreme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Baixinho Sound, a porrada sonora do Pará. Catiana, você tá dando a vinha. Sassou, Catiana, você tá dando a vinha. Sassou, Catiana, você tá dando a vinha. Fica de quatro, toma de pica. Fica de lado, toma de pica. Fica de frente, toma de pica. Toma de pica, toma de pica. Visão novinha do peitinho durinho, pega, pega a visão. Taca, taca, taca, taca, taca, chota no ladrão. Taca, taca, taca, taca, taca, chota no ladrão. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, porra. Taca, taca, taca, taca, taca, chota no ladrão. Vai pinando essa bunda colocada a mão no chão. Vai pinando essa bunda colocada a mão no chão. Taca, taca, taca, taca, taca, chota no ladrão. Taca, taca, taca, taca, taca, chota no ladrão. Taca, taca, taca, taca, taca, chota no ladrão. Taca, taca, taca, taca, taca, chota no ladrão. Baixinho Saúde, a porrada sonora do Pará. Vamos lá, DJ Sander. Saúde. Maico Valdez. Tá tudo dominado, tá tudo dominado, tá tudo dominado, tá tudo dominado. Doida caralho, doida caralho, doida caralho. Bora endoidar, bora endoidar. Tá bom? Já sabia, né, mulher? DJ Lohan. DJ Sandra nas produções. A melhor produção. Vai mexer na bunda no ritmo do papá. Vai mexer na bunda.

brigava todo dia com a dona pra curtir o rock é doido toda semana. Saúde. O ruim é que era fofoca demais e ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu status solteiro de novo. Desculpa amor, mas isso não dá. Não toco minha favela por nenhuma. Já fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela e as pepecas vem em mim. Já fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela e as pepecas vem em mim. Vem em mim. Joga perereca. Baixinho Sound, um show em som e iluminação. Ela puta me mandou embora de casa e me mandou morar no rock. Voltei pro rock, voltei pro rock. O DJ já tá tocando e as bandidas já tão drogue. Voltei pro rock, voltei pro rock. O DJ já tá tocando e as bandidas já tão drogue. Essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Terminei com ela, me mandou morar no rock só pra ela ficar ciente. Eu voltei pro rock, voltei pro rock. O DJ já tá tocando e as bandidas já tão drogue. Voltei pro rock, voltei pro rock. O DJ já tá tocando e as bandidas já tão drogue. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Esse é o Baixinho Saúde. É uma loucura. A cada espetáculo ele traz grandes emoções. Baixinho Sound. As preguitem doida no Baixinho Sound. As preguitem doida quando vê os cara doido. As preguitem doida quando vê os cara doido. As preguitem doida quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E no Baixinho Sound. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Hoje eu vou para a gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele